No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Catedral do Fado. Eu sou a Joana Santos e cá estou, como lhe prometi ontem, para mais 30 minutos repletos de boa música, de grandes fados, de grandes fadistas. Esta nossa emissão, para dia 13 de março do ano de 2010, cá está no canal 2 da Rádio Antena Web, sempre com muita alegria e boa disposição. Vamos então dar início à nossa emissão de hoje com... Escrevi Teu Nome no Vento, na voz de Carminho, e logo depois ficamos com Troçaste, na voz de Nuno de Aguiar. Dois fados, dois fadistas para os próximos minutos, aqui na sua Catedral do Fado. Até já. Escrevi Teu Nome no Vento. Convencida que o escrevia na folha do esquecimento, que no vento se perdia na folha do esquecimento. Troçaste dela, porquê? Diz-me porquê.

São folhas mortas ao vento, e eu piso sem lamento. A tua rua ao passar, ainda que me custe a vida, ai, alma está vencida por ti, em que eu louco acreditei, que louco de amor lutei, ando perdido na vida. Chegamos ao fim da nossa emissão. Eu vou embora por hoje, mas para a semana estou aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, às 12 horas, à sua espera. Ao sábado e domingo, a sua Catedral do Fado está sempre de volta. Vamos terminar com mais dois bonitos fados. Ficamos com Ai Maria, na voz de Ana Maria, e terminamos então com A Voz e o Silêncio. Dois fados para o fim desta nossa emissão, e já sabe, eu volto para a semana. No próximo sábado. Fique bem, tenha tudo de bom, que tudo lhe corra pelo melhor e já sabe, sorria sempre. A sua catedral está aqui no próximo fim de semana. Fique bem e até lá, tudo de bom. Repartida entre nós.